Etiqueta, o que cê pensa quando sente o peso do céu na cabeça? Louco que passa, louco que cê pensa quando sente o peso do céu na cabeça? Sinta o céu na terra, a vida é uma vera, sinais pra se encontrar. Cê é importante se nesse mundinho berlo de estrela em nesse infinito. Onda não é moda, mas na real crescer é uma ordem natural. Revolução é consciência comunal, postura na fila e atenção com o sinal. Se vê no todo é reconhecer presa, mano, presa da semelhança. Ser um general não, nunca irá vencer o amor que gera a esperança. Cê tem que entender o que é emergência, cê tem ciência do que é emergência, poder amar. A geografia é pessoalmente sou. Fotografia diluída na caligrafia vira dramaturgia com autenticidade da sua energia, magia da obra, man, que fica transcende a mula que passa. Então reflita, man. A bonança vem que vem, sei que a bonança vem que vem pra quem se meio bem. A bonança vem que vem, sei que a bonança vem que vem pra quem se meio bem. A bonança vem que vem, sei que a bonança vem que vem pra quem se meio bem. A bonança vem que vem, sei que a bonança vem que vem. Vem que vem. Canta aí do monte a Babilão, mandamento é o mesmo, é a mesma canção, mano, a palavra é para aquele que escutar o efeito chega, para aquele que leva pra si e vencer esse alto breu. Episódio do mesmo filme que o seu, sensibilidade sem tocar o papel, absorver as linhas na lousa do céu. Tem quem semeia o bem, tem quem odeia, tem quem arrasta, tem quem leva amor à ceia. Ideia oferece-se uma moldura independente dela. Ela imposta é dura, dita pela não bendita. Carrapato chupa vitamina sua, te deixa culpa, humanamente bom não há. Para perpetuar no corre sem ser descarregar, onipotente é já só ele irá te restaurar. Te restaurar, onipotente já só ele. Te restaurar, onipotente já só ele irá te restaurar. Só ele irá te restaurar. Recarregar. A bonança vem que vem, sei que a bonança vem que vem pra quem se meio bem. A bonança vem que vem, sei que a bonança vem que vem pra quem se meio bem. A bonança vem que vem, sei que a bonança vem que vem pra quem se meio bem. A bonança vem que vem, sei que a bonança vem que vem. Vem que vem.